Para 4.000 pés, o ajuste é uma 015. 4.000, muito obrigado. Estabilizado, Gol 1620. Gol 1620, completo sinal, Sônia Torre, 1-1-8-9-5. Gente, 1-1-8-9-5, Gol 1620. Pouso 0, vento 180 graus, 149. Sente livre pouso, piso 90, vai estar travado, 620. Mais 1935 da separador de meu pai, está autorizado ao final do ANS, reporte estabilizado. Confirmou-se, você separou 9135? Afirmo, mais 1935 da separador de meu pai, autorizado ao final do ANS, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado ao final do ANS, reporte estabilizado, mais 1935. Tá ali, chama o táxi. Autorizado com fins via Peslu 21, restante conforme, nível 360, saída Arbor Eleva. Decola da 10 direita, código 5403 e controle 1198. Confirmando 1208. Sente autorizado para confirmar 360, derrota plana, absoluto 21. saída da pista no 0 a bordo, Electra, responder 5403, controle 208, passa no número 1. Correto, chama pronto. Alô, Salvador, boa tarde, eu vou no 620, ligou? Alfa Juliette 05. Você viu o gol no 620? Afirmativo, Alfa Juliette 05, portão. Tente, Alfa Juliette 05, no 620. O 1097 na escuta, tá quase? Próximo, Alfa, 097. 097, autorizado com fins via Pesouro 21, restante conforme, nível 360, saída Arbor, Elefa. Decola da 10 direita, código 5402, controle 1208. Entra da 360, conforme nota, com fins via Pesouro 21, decola da 10, por direita, Arbor, Elefa, transporte 5402, controle 208, cono 097, posição 4. Chama pronto 04. Samara. Contra 1155, chama Centro Recife, 13325, e alterne 13395. Recife 3325, 3395, tá 3155, bota. Salvador, boa tarde, ajuda a 98, que não segurou. A zona é 918, boa tarde, ação de identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari, para o nível 050, desça para o nível 050. Aparelho 2231, redução de velocidade, correção 2009, desça para 2000 país, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Gente, reduz 200, autorizado 2000 pés e o procedimento, reporte estabilizado 2231. Azul 6918, autorizado, direto TAP da presença. Direto TAP da presença, Azul 6918. 0-2-1-8, décimo 9-5, Alexandre 0-1-5, 9-9-6-6. Sim, pela companhia, já são 5, segue TAP, deixa a ponte da presença, por favor. TAP, Salvador, boa tarde, Alexandre 6-6-3-5, 5 informação, Zulu, autorização, Guarulhos. 6355, aguarda a cópia para Guarulhos, prepara a Déola e da Morte. Déola e da Morte está preparado, obrigado. Estabilizar o localizador, azul 9135. Azul 9135, completa a sinal de Sama Torre, 1-1-8-9-5. Completa a sinal Torre, 1-1-8-9-5, azul 9135. Torre Salvador, boa tarde, azul 9135. Avião aceitando, boa tarde, continua a aproximação, repartir visual com o campo. Já está visual com o campo, azul 9135. Número de pouso, pistola 0, vento 1,70 graus, 1,49, negativo, estilo sobre o campo. Senhor, pouso autorizado, azul 9,35. Solo Salvador, gol 1,0,95, estacionamento posição 4. 1,097, aguardando a aeronave da companhia passar retaguarda, após estar livre 0,4, chame táxi. Posso família e camarada, táxi 0,4. 3355.4. Sim, prossiga. 3355, autorizado Guarulhos, peso 1-0, restante conforme. Nível 360, saída da Elo e da Mótima, decola da 1-0 direita, código 5410 e controle 1208. Autorizado conforme Guarulhos, peso 10360. Da decolagem da 10 com curva direita da Eule da Motiva 5410 transponder 12080 o controle chama 6355. 6355, correto, chama pronto, remoto no 3. Afirmativo, chama. para a decolagem? Tem 9,5, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, excelente. Salvador, passarela 2231, estabilizou. Passarela 2231, completa o sinal de chame a torre, 118, sinal de 5. Completa a torre agora, 295, muito obrigado, senhor sargento. Oi, Salvador, boa tarde, passarela 2231, no final. Tira pra fora. Confirma a aeronave que chamou? É, 314 da janela. 3142 Chanel, a Diz encontra-se fora no momento, pronto para as condições de horada? Prossiga. Visual. Pista 10 em uso, GLS X-Ray. 190 graus, 14 nós o vento. O ajuste é 10 no 5. Temperatura 27 graus, ponto de orvalho. 19.5 graus centígrados. O trecho entre a Índia e a Juliette da Alfa encontra-se impraticável e interditado. Essa é a informação Zulu das 17.58. Firmando 18.58. Só não copiou o vento, 63 ou 94. 190 graus com 1 nós. Temperatura 27, ponto de ovário 2. Ajuste 10 no 5, altitude de transição é 045. Cara, as condições não aguardam, falta autorização petrolina. Pronto, 4. Chega. Autorizado petrolina, via Eupeso Luna 0, saída Cuca Zipar. Confirmando, Momo Nenim, Eupesulo 2-0 a saída. Eupesulo 2-0 é a rota, Momo Nenim a saída. 3-4-0 nível, decola da 1-0 com curva esquerda. O ajuste, confirmando o código é o 5-4-2-1, controle 1-2-0-8. Cobrou o navio para esse. Copiou o V3 no 4? Copiou o nível 3-4-0, petrolina. Eupesulo 2-0, decola na mão, motorização Nanin. Controle. Transporte 5421, na chave 63 no bato. Correto, chama pronto. Portão 6. Quatro. Quilo 935. 935, quilo Pat 331. Quilo Pat 3, eu sou 935. Para o ataque, plano 097, meu B, 181, 310, Daniel. Então, 097, ponto de espera, torre no nome de pessoal 95, ajuste 10-1-5, ou 0097. 0705, 295, ponto de espera, torre no nome. Após o TR alinhar e manter no 0. Após o TR alinhar e manter no 0, 966. Salvador, boa tarde, voo no 0900, ponto de espera no 0, pronto. 0907, boa tarde, não tem ponto de espera. Ah, Deus. 261, sala 05, direita, sala 1, 21, decima 1. 211, 2230, 2231. 66, decolou 09, controle 1, 20, decimal 8, morro. 09, grava, no ar. Boa tarde, controle 1, 966. Boa tarde, 966, boa tarde, contato radar, subatório nível 370, saída PUC. 370 na PUC, manda o poder na direta. Parte pelo Natal, 966. Eia. Estou no 966, está autorizado por essa chama da presença. Chama, obrigado. O 09 está autorizado de colagem 90, vento 180 graus, 149. Decolagem de boa, 907. O 69 está autorizado a 8.5 milhas. Boa noite, Complexo Estimado, Sanatorre, Leno 1, Estimado. Romeu Romeu, venda, boa tarde, gostando da identificação. Autorizado direto TAP, desce para o nível 050. TAP, desce para o 050, Papa Romeu Romeu. Sobrolino 20.8. 08, bom dia, boa tarde. É, Salvador, boa tarde, eu vou no 097. Roma 097, boa tarde, contato radar, subatório nível 360. Autorizado direto elétrico. 360, né? Para presente, voo 907. Controle 966, posicionada para o 045, aguardando de bar. calibre de Zulu, 1966, e aguardo cada nação. Obrigado. Voo 966 autorizado pelo Centro Recife, direto destino, no nível 350. Direto destino 350, grato, 966. Voo 907, retornando com a esquerda, vou levar para o atrás. Entre livre de via, após via, voo Elefa, voo 097. Autorizado de via, voo Elefa. Alfa Juliette, portão 09. Meia 1211 no solo. Autorizado Juliette 09, portão. 998, solo 121, decimal 1. Solo azul 698. Alfa Juliette, portão 09. 698. Alfa, Juliette, 09, 69. 3217, aguarda a cópia para confins. Prepara a água olhada. Confirmando, prepara da Eulia da Morte. Para o 360, Rebel Oeste. Cliente, tem um tráfego de queda, Papa Romeu, Romeu, Romeu 90. Roma 097, informa o tráfego a 11 horas, 18 milhas, São Papa Romeu, Mike, Eno. Cruzamos nível 095 para o 050, Roma Nordeste. 7, Roma 90. Romeu 90, desce para 2.000 pés, altíssima 015, autorizada a sinal ILS, reforço estabilizado. Desce para 2.000 pés, altíssima 015, vai reportar estabilizado, ILS X-ray, Papa Romeu, Romeu 90. 1.966, estamos centro Recife, 12545 e alterne 13365. 3.5, 1.966, boa. para estacionamento no remoto no 3. Estacionamento 355 aguarda para o... Correção, está autorizado na remoto no 3, chama ataque. Autorizado, chama ataque, 6355. Na 3217, pronto, sabe? Na 3217, autorizado com fins nível 360, via Upper Zulu 10 por base após sair conforme ordem. Decola da pista 10 após a decolagem de curva direita na saída da EL, Leda Motiva. Transponder 5423, o controle 120, decimal 8. São 3217, com o atendimento correto, chama quando pronto. Solo 4018 para pushback acionamento, PAT 3, PAT. Tá autorizado no PAT 3, chama táxi azul 4118. Salvador, Oxanel 6314 para pushback, acionamento gate 06. Oxanel 6314, aguarda para o push. Aguarda. Seu Romano Vanda está estabilizado no LS X-Ray. O meu Romano Vanda, complexo de final, chama torre 1-1-8-9-5. Chama torre 1-1-8-9-5, pode. Torre de Salvador, boa tarde, Papa Romeo, Romeo Romano Vanda. Romeo Romano Vanda, boa tarde, por gentileza, pintanções. Confira o meu vento, senhorita. 170 graus, 15 nós. Direita para a pista 17. Autorizado, base pela direita para a pista 17. Seu plano de instrumento foi cancelado agora os 1922 do Romeo Romeo na VIP. Reparte na final da 17. Vai reportar na final da 17, Papa Romeo Romeo Romeo na VIP. Tango Charlie, contato radar 7 Salvador, em trânsito para a Vitória da Conquista, mantenha o nível 00. 3 horas, você é na Ribeirão 3. Azul 4118 está autorizado táxi, reporta para ingresso no pátio principal. Gente, autorizado táxi. Oxalé 6314, está autorizado o push no 06, chama ataque. Livre push novamente, chama para o táxi, 6314. Azul 4118, seguindo o Airbus da Avianca, está autorizado para seguir com táxi até o ponto de espera da pista na 0, via Pate 1 na Índia, ponto de espera torre 9895, ajuste na 095. Sente autorizado o táxi, via Pate 1. Índia seguindo a Avianca, torre 295, obrigado, abaixo. Alô, Salvador, muito boa tarde. Avante, jogou 1969. 1939. Vivo Foz, Papa Romeo, Romeo, Romeo na venda. Tá, após o aeronave da Azul, o Embraer da Azul, está autorizado no 001 no chama táxi, o São 3217. Salvador, boa tarde, passarei 2231, aprovação, barreira, estado 28. Passarei 2231, prepara a MOMO, transição, VATAP, número 2, copo. MOMO, VATAP, obrigado. Romeu Novenda, falo aos 25, confirme o parte. Seguro combustível? Seguro. Deixa para 4 mil pés, ajuste uma 0 na 5. Gol no 169, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upezulu no 0 até Taubaté. Decola da pista no 0 após a decolagem curva direita na sede da El Lita Motiva. Transponder 5464, controle 120, decimal 8. Gente, autorizado 360 para Guarulhos e Anderson 10 após Taubaté. Decola da 10, uma primeira curva à direita no perfil da saída da El, transição lida, ótima. Transpone 5464 e o controle 120.8, gol 1169. Gol 1169, conteja mais correto, chama quando pronto no portão 07. Chama lá, gol 1169. Para o táxi, auxiliar 6314 com 109 a bordo, alterna Recife. 3 horas e 20 de autonomia. Conselheiro 6314, aguarda o táxi. Conselheiro 6314, aguarda o táxi. Aguarda o táxi. Confirma quem chamou o tom? Gente, a coordenada do abastecimento livre, corte a parte A. D355 decolou 27, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, 6355, conta bem. 120, decimal 8. 5, passa 1700, saída da El. Canal 6355, boa tarde, contato radar, botado nível 360, autorizado, direto lida. Direto lida 360, Canal 6355. Segundo novembro, cotejamento correto, acionamento fax, torre 1895, ajuste no 015. O Salvador, boa tarde, jogou no 620. Cliente da informação alfa, quando possível, autorização para Recife. 1620, prepara a PUCA, transição Caju e aguarda a copa. Cliente, aguarda o gol no 620. Zero graus, 1629. É com 1 de novembro, autorizado ingresso de 17, rebate pronto. 223, não autorizado barreiras, nível 160, decola da pista no 0, após a decolagem curva à esquerda, na saída MOMO, transição VATAP. transponder 5450, controle 120, decimal 8. Autorizado Barreiras, 160, decolando pista 10, na sua raia esquerda. Bom, o ataque 5450, 1208. Muito obrigado, 223. Autorizado 223, 1, contingimento correto, chama quando pronto na posição 08. Camarada, 223. 3207, pronto para o táxi com 176. Estamos com 3 horas e 5 em Campinas. A 3217, autorizado o táxi direita ainda até o ponto espera. No ponto espera, torre no 895, ajuste na 015. Na 015, direita ainda, ponto espera 2895, 3217, obrigado. Xará 6314, está autorizado o táxi até o ponto espera da pista na 0, via Pátio e Índia. No ponto espera, torre no 895, ajuste na 015. Livre táxi, o Xará 6314, Pátio e Índia. E quando pronto, 295, Oxenar 6314. Toroló, São 4112. Zero de colagem 17, Ventura 70 graus, 149. Aguarda cópia, Romeu, Romeu, November. Gol no 620, tá pronto, cópia? Pronto, cópia, no 620. Gol no 620, autorizado Recife, nível 370, decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Rota conforme o plano. Transponder 5435, controle 120, decimal 8. Recife autorizado, nível 370, via rota do plano de voo, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Caju, o transponder 5435, 1208, o controle, gol no 620. Gol no 620, contagiamento correto, chama quando pronto no 05. Já está pronto no 05, gol no 620. 206, identifique, chega da Mari, direção 050. Chega da Mari, 050, Rolando meu pé, corredor cheio, encosta a farol da barra. Reforçar a farol da barra, Eco Zulu 90. Alinhar e manter no zero. Aposta, alinha e mantém a cabeceira no zero, chave 3, Zulu 4. Acelamento por conta e risco, aguardando o copo. Tango Romeu Charlie X-ray, pronto, cópia? Na 6355, fica restrito ao 340. Restrito nível 340, já na 6355. Tá Para 327, decolou aos 33, controle 120, decimal 8, bom voo. Pegaram o ataque, 3, 2, 7. Transponder 0260, controle 120, decimal 8. Já é um, vamos ativar. 3217, suba ao 360, saída da EL. 360, posso sair depois do vizinho direto, lembra? Tá bom. Continuando, está autorizado? Autorizado. Obrigado, melhor na prova 3217. Correto, confirma pátio e PLB. Acionamento, o táxi, correção, o táxi chama a torre 1895, ajuste na 015. Solo, voo número 20 para o táxi 1165 a bordo, 3 horas e 14, Altena Natal. Grau 03, mais. Eu falar aqui, 010, chama 6314. 1095. Via Mato Inter, Monte Serra 295, ajuste no 015, no 620. Papa Romeu, Romeu Novembro, está pronto, cópia? Romeu Novembro está autorizado, Recife, nível 370, via Pêsulo 17, decola da pista 17, após a decolagem curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Transponder 5414, controle 120, decimal 8. Romeu, Romeu Novembro, transponde 5414. Cotejamento correto, confirma o PLB. Acionamento táxi, torre 98, decimal 95, ajuste no 015. O 340, restreio, deixame centro, Recife. 1-3-3-2-5, alterna 1-3-3-9-5. Perfeito, 3-4-0 ainda, chama 1-3-3-2-5, alterna 1-3-3-9-5, 1-3-5-5, bota lá. Azul 4-1-1-8, chame centro Recife agora em 1-2-8, decimal 8, alterna 1-3-5, decimal 3. 288-353, azul 4-1-1-8, obrigado. Mantendo já, no meio já. Na 6314, suba ao 340, saída Momo. 340, Momo, chama 6314. O 1869, desça para 2000 pés, livre da restrição em Pelô, autorizado ILS, aqui foi em forma estabilizada. Poxa, 2015, reporte estabilizado aqui, 10 horas de menor. É, cruzou o novembro, qual seria a pro ideal para IRC? Autorizado direto IRC, livre ascensão a 105. Olha, autoriza a pro direto de Nenim pro Oceano 6314. Negativo, 6314, mantém a saída. Ah, sim. Direto, reparte B620, decolou 39, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, Alfa 3. Controle Salvador, boa tarde. Voo 620, voltando. 620, suba ao 370, saída Puca, vigilância radar. Só para 370 na saída Puca, sob vigilância, voo 620. Quatro 206, desça para 3.000 pés com 1.015, reduz a velocidade para 200 nós. Desce 3.000 pés, estável 1.015, reduzindo para 2.009. Alex Ray, confirma, o senhor não havia tido autorização para a decolagem. O senhor não havia tido autorização para a decolagem, o Romeo Sérgio Alex Ray. Gente, transfere agora controle 120.8, Romeo Sérgio Alex Ray. Salvador, gol 1969, está no gate 7, pushback e acionamento. Gol 1969 está autorizado no 07, chama táxi. Chama lá para o táxi, gol 1969. Após 2.000 pés, voa direto, posição coral, a 1 centena. 7, posição coral, ponto 2.000 pés. Na 3217, chame centro Recife, frequência 13325, alterna 13395. 13325, alterna 13395, muito obrigado. Com 869 estabilizado, viu? Estabilizado, com 869. Torre 1-1-1-895. 1895, obrigado. 4206, reduza para 189, desça para 2000, livre LS. 7809, desceu até 2000, autorizado LS. 4206. Oi, Salvador. Boa tarde, 1869 LS X-Oeira 10. 1869, boa tarde. Continua aproximando com a repartir do Zol com o campo. Chuva leve sobre o mesmo. Portaria, 1869. Controle o Romeo 03. Foi autorizado bater 2000 até coral, confirma? Negativo. A instrução foi que se eu subir são uma centena. E após cruzar 2.000 pés, voar direto à posição coral. Ah tá, já está cruzando 2.000 já. Chené 6314, chame centro Recife em 12545, alterna 13365. 12545, alterna 13365, chené 6314. seu localizador, 4206. 4206, ciente, a torre acaba de informar que Salvador está operando por instrumento. 2000 com 4000, chuva moderada, ok? Ciente, 4206. Chame torre agora em 1-1-8-9-5, 4206. 1-1-8-9-5, 4206. Torre Salvador, azul 4206. 4206, boa tarde, continua a aproximação, reparte visual com o campo. Gostaria de visual com o campo, 4206. Avista pista 2000, 4206. Gente, aguarda pista livre, 4206. Que aguarda a pista livre, 4206. 1869, sala 45, direita, sala 1, 21, decimal 1. Apache, índio, ponto para a torre, 98, decimal 95, ajustando a 0, 16. Autorizado 080, Romeo Charlie X. 4206, livre pouso 1-0, vento agora 220 graus, 1-4-9. Livre pouso 4206. Vento 200 graus, 139. Obrigado. Recife 12545, alterno 13365. 12545, 3365, boa tarde. É, 12545, alterno 13365, boa tarde. Boa tarde. 1-1-69, mantém a posição e aguarda o táxi. Mantendo a posição, 1-1-69. Salve, boa noite, 69. 1-1-8-69, táxi via alfa, mantém a posição antes da táxi de LED. Táxi de LED, 869. Porta meia dúzia de cauda na aproximação final da 10, 869. Gente. O 1169 agora corrigindo, vai decolar da pista 28. Após a decolagem, vai manter para o até 2500 pés após curva à esquerda na saída da Eulê da Mótiva. Ok, manter 2500 após curva à esquerda da Eulê da Mótiva. Boa, 1169. O 1169 está autorizado táxi via pátio 3. Reporta para ingresso na Taxi Alfa. Ciente, via pátio 3, reportará para a ingresso da Alfa, voo 1-9. No 4206, solo ao 48, mantenha taxiway Alfa e chame solo em 1-2-1-1. Mantenha Alfa, chamando 2-1-1, confirme essa, tá? 2-1-1, 4206. 2-1-1, informa vento de cauda e turbulência moderada na final. 4206. Graças a 4206. Solo azul 4206. Azul 4206, prossiga. Tá pressionando na Alfa, estamos no 4-4. Azul 4206 está autorizando o táxi via Alfa, reporta seu táxi Juliette. Reporta na Alfa antes da Juliette, 4206. Sendo nível 110. Centro Salvador, tarde de 230 com 15 nós. Procedimento do instrumento, chuva moderada, 2.000 de teto com 4.000 de visibilidade. Fecha, né? Azul 6973, prepara da Eulia da Motiva e aguarda a cópia. Passarelo 2231, está autorizado, puxino 08, chama táxi. Livre posicionamento, chama táxi, confirmando a saída do amanhecimento. Negativo, já irei mudar essa saída, agora só um momento. Aguarda táxi. Gol 1169, está autorizado Kilo Alfa até o ponto de espera da pista 28. Kilo Alfa até o ponto de espera da 28, gol 1169. Azul 4206, autorizado Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 4206. Passaredo 2231, decola da pista 28, após a decolagem vai manter proa até 2500 pés e após curva à esquerda na saída Momo Vadab. Mantenho a proa da pista até 2500 pés após Momo Vadab. 2231. Passarelo 2231, só corrigindo, curva à direita na saída Momo Vatap. Curva à direita. Eco Zulu 90, Salvador. 22 milhas fora, serviço está encerrado. Para cima.